Objetivo, tensão dentro de casa e na classe era motivo de zoação. Aos poucos alcançando a depressão, até que eu cheguei numa conclusão, que pra crescer eu teria que passar por cima de quem me jogava no chão. Com essa decisão, fui expulso da escola somente porque meti a porrada no pela que me chamava de gordão até ele dizer e a partir dali fiz entenderem bem que minha barriga era grande, mas o seu beiço pode ficar inchado também. Eu ouvi o meu primeiro rap num DVD malucado, e sentindo o grave tremendo meu peito, eu vi que eu tava apaixonado. Peguei o caderno e sem que eu notasse foram quatro folhas, e ali percebi que comporia além de uma mera questão de escolhas. A partir desse ponto eu cresci, aproveitando o tempo pra evoluir, me jogando nas batalhas de MC, aprendendo com os erros que eu cometi. Sem contar com os caras que eu conheci, Don Rap, Dirty Elias, Funker e Lobby, claro, todos os que fortalecem. Obrigado por tudo e pro que precisa, tamo aí. Quem? Depois pelo que eu sabia, eu sofrendo com preconceito da minha coroa pelo caminho que eu seguia. Na minha família ninguém me entendia, na real acho que ainda não entende, mas na guerra que eu tô, só vale muito mais que uma dúzia de gente. Depois de ter conquistado o respeito por mais de 160 quilos, complicações apareceram me deixando contra tudo aquilo. Tendo meu estômago grampeado, foi-se embora todo o peso em excesso, mas o que eu perdi de gordura eu ganhei de conteúdo e flow nos meus versos. O que eu escrevo em 4 linhas eles não explicam nem com 16. O objetivo que eu tenho num dia, o objetivo que eles têm no mês. Foi descobrindo que só é melhor que a vida não tem dó e aprendi já menor que uma lote no bolso, paga meu almoço, mas não vale uma gota do meu suor. Nunca tive quem investisse em mim, meu trampo é fruto de total resistência. E quando a porra do meu CD bombar, tenha certeza foi por competência. Tenho de sobra muita inteligência, meu nome julgue pela prepotência, que na falta de alguém pra me ajudar eu decidi ser a minha própria influência. Quem? Pra quem age não se perde na viagem, compromisso geral sabe. Faço rap sem massagem, muito peso em cada linha pra que minha mensagem espalhe. Eu toco fogo no baile, me letra feito freestyle, empolga a plateia com as ideias que eu levo nas frases. Puta reclama que na conversa minha boca não abre, é que eu sou larga voz, se for pra soltar vários punchline.